Abra comigo a sua Bíblia, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, primeiro verso diz assim: assim pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Repita comigo: assim pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Repita mais uma vez comigo: assim pois, que os homens me considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Quero pedir que você repita mais uma vez: assim pois, os homens me considerarão ministro de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. O versículo 2 diz: ora, além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Repita comigo: fiel. Esta é a característica predominante, básica, de um despenseiro de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Agora, dá uma pulada lá para o livro de Êxodo, no capítulo 33, primeiro versículo, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel, mas eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que eu não vos consuma no caminho. Versículo 4: ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios. Pois o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel: és um povo de dura cerviz. Se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba que o que hei de te fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. Versículo 12: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faze subir este povo, mas não me deste saber a quem has de enviar comigo. Disseste também: conheço-te pelo teu nome, e achaste graça aos meus olhos. Se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que agora me mostres os teus caminhos, para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos. Considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Versículo 15: então Moisés lhe disse: se a tua presença não for conosco, não nos faças subir deste lugar. Como se saberá que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares conosco, de modo que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço pelo teu nome. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos revele mais uma porção da tua palavra. Senhor, estamos aprendendo que somos alimentados espiritualmente quando estudamos a tua palavra, quando nos alimentamos dos teus ensinamentos. E nós te pedimos que o teu Espírito, Pai, nos revele, nos ensine, abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos, para que possamos aprender e colocar em prática o que o Senhor quer nos ensinar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, as coisas de Deus são sempre simples. As coisas de Deus são muito simples. E basta nós estarmos na presença do Senhor, irmos para diante dele e Deus começa a agir. O Espírito de Deus começa a fluir e nos ensinar, e nos edificar e nos alimentar. E não precisa de muita estrutura, de muito preparo, não precisa de muita coisa, muito ensaio. Precisamos só estar na presença dele. Ele começa a nos ensinar a fluir e vai além do que sentimos, porque a palavra ela atua primeiro no espírito. E durante todo esse dia Deus tem colocado no meu coração uma palavra: fazer diferença. Deus tem me mostrado como cada um de nós precisamos de pessoas ao nosso redor que façam diferença. Precisamos de gente perto de nós e gente que faz diferença. Nunca vivemos um acúmulo de tanta informação, de tanta oportunidade. Os estudiosos usam a palavra pluralidade, pluralismo. Nunca vivemos num mundo onde existe tantas alternativas, tantas possibilidades, e nós acabamos nem decidindo por nenhuma delas, porque tem tantas opções que nós não sabemos o que fazer, o que tomar de caminho. E é interessante que, sociologicamente, os homens têm analisado que cada um ser humano, quanto mais opção tem, mais se fecha, mais se isola, menos escolhe alguma opção e mais se torna uma ilha. No meio das pessoas, envolvido com todo mundo, fazendo um monte de coisas, mas sozinho, solitário. Com infinitas possibilidades, mas às vezes até sem ânimo, para tomar uma decisão, para seguir um caminho, para fazer alguma coisa. Quanto mais opções temos, quanto mais oportunidades alternativas aparecem para tudo na vida, mais nós vamos ficando sozinhos, isolados. Quanto mais fazemos, quanto mais trabalhamos, mais vamos vendo que, para quê? Vai levar a quê? Vou chegar aonde? E parece que a vida vai mudando quando a gente começa a ter 25, 28, 30, como a maioria de nós aqui, né? E deve ser que depois dos 30, a vida também vai mudando mais. Eu não sei como que é isso, quem tem mais de 30 aí deve saber que a Lérida vai fazer aniversário amanhã, ela talvez vai começar a saber disso. E esses dias alguém falou comigo em algum lugar: não, porque nós temos a meia-idade, né? Eu falei: nós temos a meia-idade? O que, que é isso? É, ué, nós estamos na meia-idade. Eu estou na meia-idade? É, 40 anos é meia-idade. Eu, meia-idade? É, já passou. E esses dias E esses dias eu estava lá em casa, brinquei com os meninos, brinquei com a Dani: eu preciso marcar uma consulta num geriatra, eu estou muito cansado, Mas a gente vai descobrindo que a gente olha para todo lado, é tudo a mesma coisa. A gente vai ouvir as pessoas à volta, todos com os mesmos problemas. A gente experimenta alguém, a gente experimenta uma outra opção, uma empresa, um outro profissional, uma outra pessoa, uma outra amizade, um outro relacionamento. Às vezes é alguém solteiro, tem um novo relacionamento, daí a pouco descobre, tudo igual. Os mesmos problemas, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades. Aí se sentar duas mulheres para conversar sobre os seus problemas com o marido, vão descobrir que são todos iguais. É o seu também? É o meu também. E tudo igual. Se dois homens sentarem para conversar sobre suas esposas, também vão descobrir: ah, ela também? É tudo igual. Gente, tudo igual. Irmão, só fantasia nos leva a pensar diferente disso. Eu estava lá no salão de corte de cabelo com os meus filhos e esperava eles lá e folheando uma revista, Caras. E eu comecei a olhar aquelas fotos e comecei a pensar, existe um mundo glamouroso. Oh, existe uma vida bela. Oh, existe algo assim delicioso, maravilhoso. Olha essas fotos, olha que... E eu comecei a sentir isso. Eu comecei a olhar para aquelas fotos e comecei a sentir, gente, eu posso começar a me animar e correr atrás de algumas coisas, porque tem muita coisa boa nessa vida para acontecer. Eu comecei a ter esse sentimento para que o Espírito de Deus me fizesse pensar. É assim que a maioria das pessoas que compram esta revista pensam. Começam a criar fantasias de que existe um mundo glamouroso e que nós podemos correr atrás desse mundo glamouroso. Mas quando desbrimos lá, quando começamos a nos envolver com estas pessoas, nós vamos descobrir que são todos iguais, com os mesmos problemas, com as mesmas lutas, com as mesmas dificuldades. Lindo e maravilhoso no palco, linda e maravilhosa na apresentação, no teatro, na televisão, mas você descobre por trás uma vida igual à de todo mundo. Parece que o tempo vai passando e a gente vai descobrindo que a vida é assim, olha, é realmente. E você também está enfrentando, e eu também. Te deu dor lá também? Deu também. Ah, é, nessa, o médico disse que dessa idade agora já começa. Ah, é assim com todo mundo? É assim com todo mundo. Todo mundo igual. E o Senhor hoje, durante o dia todo, foi falando comigo, eu quero pessoas que façam a diferença. Eu quero gente que pode ser diferente. Não é gente como você vê na Caras, que é só fachada. Alguns pagaram para estar ali, outros conseguiram uma roupa emprestada para estar ali, outros pediram, pelo amor de Deus, deixa eu ir, outros correram para ficar na foto. Não é essa vida. O Senhor falou comigo o dia inteiro hoje, eu quero gente que faça a diferença.